Não, mas o Mr. Lomo. Ay, también no la chance, o que si no es donde se ve donde se va un nivel de la verdad. Ah, pra mim não ia ir, era nele depois, ele disse. Ele era ali, a mulher me deu, sabe, porra, o bloco é tudo, eu quero usar lá, pero, assim, lá, ele não ia ir. Ele era, vamos atracar na vida. A sorrir, a passar, puse no isi, a deu, ele broca, e se pisava, que a mulher está, do cerveiro, ele canta, no isi, a vida, mi, o que faz, né? Ah, não, ele era, da hora, no sermão, a nível, a deu, ele, eu sou, caro. É, porque era bico. Na hora que veio, até.